Panorama Agrícola para 24 de agosto de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 24 de agosto, noite de lua cheia, e este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: não encontre defeitos, encontre soluções. Você confere no Panorama Agrícola de hoje uma entrevista sobre a maricultura em Santa Catarina. Na dica de Simone Barrim, maionese nutritiva. Hoje também é dia do professor da terra. Uma dica que pode mudar o seu dia. Prepare uma maionese nutritiva acrescentando folhas de agrião ou de espinafre bem picadas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A normatização do programa Agricultura de Baixo Carbono, que vai financiar projetos agrícolas que contribuem para a redução da emissão de gases do efeito estufa, promovendo inclusive atividades agropecuárias para a redução do desmatamento, foi publicada no Diário Oficial da União. As regras de financiamento do programa ABC foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e constam da Resolução 3.896/2010 do Banco Central do Brasil. O programa vai contar com R$1 bilhão do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e mais R$1 bilhão do Banco do Brasil. Cada agricultor brasileiro poderá contar até 30 de junho de 2011 com um limite de R$1 milhão para a safra. O crédito terá taxa de juros de 5,5% ao ano, com prazo de reembolso de até 12 anos. Os recursos tomados pelo produtor rural e suas cooperativas, inclusive para repasse ao associado, devem ser destinados à recuperação de faixas de terra e pastagens degradadas, implantação de sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, implantação e manutenção de florestas comerciais, ou ainda para a recomposição de reserva legal e áreas de preservação permanente. Fique agora com o professor da Terra. Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o alho. Você sabia que ele pode ser empregado como um defensivo alternativo? Ele já é muito utilizado, tanto nos Estados Unidos e em outros países, como repelente de pragas na forma de óleo, sendo diluído e aplicado nas plantas. Ele não causa nenhum prejuízo para o ambiente, não contamina o homem e nem os alimentos. Até plantado junto a cultivos comerciais, o alho ou o óleo do alho, a planta até do alho, atua como repelente de pragas. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Na entrevista de hoje você ouve André Luiz Tortato Novaes, engenheiro agrônomo do SEDAP, que fala sobre a legalização dos maricultores em Santa Catarina. Desde que a aquicultura, a maricultura começou no estado de Santa Catarina, lá em 1988, várias ações foram desenvolvidas buscando regularizar a situação dos produtores, os cultivadores de mexilhões, de ostras, os nossos maricultores, buscando tornar os cultivos deles regulares e também obter a licença ambiental desses cultivos para que eles possam trabalhar com segurança. Entretanto, só a partir de 2003 é que passaram a ser publicados instrumentos legais e que orientavam esse processo de legalização. A partir de 2003, então, os primeiros instrumentos legais foram publicados e eles deram uma orientação de como deveria se fazer para regularizar esses produtores. A responsabilidade pela regularização desses produtores no Brasil, não só em Santa Catarina, é do Ministério da Pesca e Aquicultura. E essa instituição, na época, ainda como Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca, publicou uma instrução normativa dizendo de que forma, quais os procedimentos técnicos deveriam ser adotados para se gerar os planos de desenvolvimento da maricultura de todo o Brasil. E Santa Catarina foi o primeiro estado da federação a trabalhar na execução desses planos. A EPAGRE, ela foi a executora técnica dos planos locais de desenvolvimento da maricultura de Santa Catarina. Mas afinal, o que são esses planos, né? Eles são instrumentos participativos de planejamento da maricultura em todo o litoral do estado. Foram envolvidos 15 municípios nesses projetos e para cada um desses municípios foram realizados estudos de avaliação de potencial da maricultura e foi feito todo um levantamento de informações que são aquelas que os órgãos que irão emitir seus pareceres para autorizar a maricultura em águas da União utilizarão. Quais são esses órgãos? O IBAMA, a Marinha do Brasil, agora mais recentemente houve o envolvimento do gerenciamento costeiro de Santa Catarina, e quem emite a cessão de utilização das águas da União é a Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Então, esses estudos eles englobaram todo um levantamento de informações a respeito do ambiente onde se desenvolve a maricultura, das técnicas utilizadas para cultivo, né? Foi feita toda a delimitação dos parques aquícolas, que são como se fossem loteamentos, onde ali estão inseridas as áreas aquícolas dos produtores. Em dezembro de 2007, quando a EPAGRE finalizou a execução técnica desses planos, eles foram entregues à então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. E essa instituição, por ser a que é a responsável pelo gerenciamento da aquicultura no Brasil, transformou esses planos em processos que passaram a tramitar no IBAMA, na Marinha do Brasil, Secretaria de Patrimônio da União e o Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina. As informações que nós temos do Ministério é que o IBAMA já emitiu seu parecer, a Marinha do Brasil está em fase final de emissão desse parecer, acredita-se que dentro de uma ou duas semanas eles vão estar emitindo seu parecer. O Gerenciamento Costeiro ainda essa semana entrou em contato com a gente, disponibilizando seu parecer para nosso conhecimento. Então, em um período de tempo bastante curto, acredito que não, menos que um mês, o Ministério da Pesca terá condições de estar encaminhando esses processos para a Secretaria de Patrimônio da União. A Secretaria de Patrimônio da União, sendo favorável à implantação desses parques que foram planejados, vai emitir um termo de entrega ao Ministério da Pesca, né, autorizando ele a implantar esses parques. E o Ministério da Pesca vai pleitear junto à Fátima aqui o licenciamento ambiental da atividade. A partir do momento que se tem a licença ambiental dessas áreas que foram mapeadas, o Ministério da Pesca vai poder abrir o processo de licitação, onde os maricultores instalados e aqueles que esperaram pela oportunidade de entrar de forma regular na água tenham condições de pleitear suas áreas. André, e esse potencial dá para quantificá-lo? Com o PLDM foi possível, na época, mapear 2.280 hectares de áreas destinadas à implantação de projetos de aquicultura. Mas com o passar do tempo, à medida que esses planos foram entregues ao Ministério da Pesca e o Ministério submeteu aos órgãos que deveriam emitir seus pareceres, esses órgãos sugeriram alterações nesses planos e essas alterações redundaram em algumas vezes em exclusão de áreas. Então hoje nós temos 2.098 hectares de áreas mapeadas para projetos de aquicultura marinha. Isso dentro de 15 parques aquícolas? Isso dentro de 15 municípios. E existem situações em que em cada município existe mais que um parque aquícola. Os municípios que foram abrangidos pelos planos executados pela EPAGRE foram Laguna e Jaguaruna, na área da Lagoa do Camacho, Palhoça, São José, Florianópolis, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Penha, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul e Itapoá. Essa entrevista é com André Luiz Tortato Novaes, engenheiro agrônomo do SEDAP, aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.